224 no 1, está autorizado, observando a passagem da aeronave da TAC, já está liberando a área de pushback, chama para o TAC. Chamar para o TAC, como você mandar. Rio 9649. 605. 3605 autorizado, alinhar e decolar, 120 graus, 109. Alinhar e decola até 3605. Negativo, vamos ter a saída da EL, chame Recife na frequência 1251, alternando 3325. E aí você solicita direto o BDEV. 251, 3325, chamada. Controle 305. Sim, ativo, decola os 30, controle 19 decimal 35. 1935, tem um bom noite, ó. Controle Salvador, bom dia. Boa noite, o TAN 3305, decolado Pucatiamo, Anacajó. Boa noite, TAN 3305, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 330, sai da boca. 330, boca, 3305. Torre Ocean é 6224 para o táxi com POB de 104. Nossa autonomia é de 2 horas e 15. Alterna Recife. Quem está livre do táxi até o ponto de perdão no zero, champanhe para decolar. Tem livre do táxi, ponto de espera. É para estar pronto. Chame Recife, frequência 12685, alterne 125.45. Boa noite. Positivo 2685, 1245, 33305, boa noite, bom final de semana. Obrigado, obrigado igualmente, tamo rolo. Obrigado. Pronto, a ponte espera pronto. Autorizado, linha de decolar, 120 graus, 10 nós. Recebe a linha e decolar, 10. 6224. É 224, decola os 37, controle 1935. 1935, ponto próximo. É 224. Controle, boa noite. Xené 6224, decola. Boa noite, Xené 6224. Contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível 190, mantém a saída pública. Pouca na saída, 6224, transcendendo para o nível 190. Controle, boa noite, ambiente 5796. 57 no meio, identifique, chegada à mare, desça para 2000 pés, desça via. No 014, ajuste, reporte localizado estabilizado. O objeto 57 no meio. No 014, desce via, reportará estabilizado. Possibilidade boa, táxi? Pode tap, o objeto 57 no meio. Capitânia 6224, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 2545, Capitânia 6224. 2085, alterna? 5, decimal 45. 2545, obrigado, boa semana. Obrigado, bom voo. Salvador, é o Rio 5972? 5972, possível. Autorização nessa? Afirmativo. 320, Galeão. 320, Galeão, aguarde o copo um minuto. Estabilizado, localizador, campanha. Via 57 no meia, complete LS, chame a torre 198-62, vamos pouco. Pronto. Autorizado para Galeão, 320 na Peruche 50, decola da 190, curva direita, saída da El, Leda, transição Bidev, aciona 5565 e o controle 19 decimal 35. 320 Galeão autorizado, 350, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bidev, e 5565, transporte 1935, controle após. Rio 5962. Que é 5565 o código, ok? 5565 o código. 5565. Torre, boa noite, objeto 5716. 5716, cheque trem de pouso 120 graus, 109. Objeto Lisboa 57 no meio. 5972-5565 no transponder. É, para o pushback acionamento. É, 5565, ok? Sua transmissão está um pouco baixa. Está livre, puxa, acionar, chave táxi. Livre, puxa, acionar, chave táxi, 5565. Correto.5716, solo ao 54, liga direita, táxi Alfa e Kilo, Webpath 3, atento ao pushback da aeronave da Rio, que está lá na faixa central, completando, ok? Ciente 5716 e Alfa e Kilo para o pátio 3, ciente, atento ao Rio, na data do pushback. Boa noite, gol 1805. Boa noite, gol 1805, identifique, chegada a margem, desça para 2000 pés. 10 no 4, ajuste, reporte localizado e estabilizado. Cliente descendo para 2000 pés com 1014, chegada a margem, vai reportar estabilizado, gol 1805.